Sei, Jean Valjean. Pelo meio da noite, Jean Valjean se levantou. Jean Valjean era filho de uma pobre família de camponeses de Brie. Em sua meninice, não havia aprendido a ler. Adulto, tornou-se podador de árvores em Faverolles. Sua mãe chamava-se Jeanne Mathieu, seu pai, Jean Valjean ou Vlajean, provavelmente alcunha ou contração de Valjean. Jean Valjean era de caráter pensativo sem ser triste, o que é próprio das naturezas afetuosas. No conjunto, portanto, nada havia de mais calmo e de mais insignificante, ao menos na aparência, do que Jean Valjean. Ainda pequeno, perdera pai e mãe. Sua mãe morreu de uma febre de leite mal cuidada. Seu pai, podador como ele, morrera ao cair de uma árvore. Ficou-lhe somente uma irmã mais velha, viúva, com 7 filhos, meninos e meninas. Essa irmã havia criado Jean Valjean e logo que se casou, deu-lhe casa e comida. O marido morreu. O mais velho dos 7 filhos tinha 8 anos e o mais novo apenas 1. Jean Valjean acabava de completar 25. Fez as vezes de pai e sustentou a irmã que o havia criado. Isso foi feito simplesmente como um dever, até mesmo com uma espécie de teimosia da parte de Jean Valjean. Sua juventude foi esbanjada num trabalho rude e mal pago. Ninguém soube que ele tenha tido alguma amiguinha. Nem teve tempo a perder com amores. À noite, voltava cansado, comia sopa, sem dizer palavra. Sua irmã Jeanne, enquanto ele jantava, tirava-lhe da tigela o melhor que havia, um pedaço de carne ou de toucinho, um pouco de couve, para dar a alguma das crianças. Ele, sem parar de comer, curvado sobre a mesa, quase tocando a sopa com a cabeça, o cabelo comprido caindo-lhe ao redor da tigela e escondendo-lhe os olhos, fingia não perceber e não se importava. Havia em Faverolles, não longe da casinhola dos Valjean, do outro lado da rua, uma rendia chamada Marie-Claude. As crianças, habitualmente com fome, iam às vezes pedir-lhe emprestado, em nome da mãe, um pouco de leite, que bebiam em seguida atrás de alguma sebe ou em qualquer canto do caminho, disputando a vasilha entre si com tanta pressa que as meninas o derramavam sobre o avental e a gola dos vestidos. Se a mãe soubesse de tal traquinice, sem dúvida teria corrigido os pequenos delinquentes. Jean Valjean, rústico e resmungão como era, sem que a mãe o soubesse, pagava o leite a Marie-Claude, e as crianças continuavam impunes. Quando chegava a época em que se podavam as árvores, ganhava 24 soldos por dia. Depois, empregava-se como segador, servente de pedreiro, ou ia trabalhar nos estábulos como jornaleiro ou carregador. Fazia o que lhe era possível. A irmã, por sua vez, também trabalhava, mas o que podia fazer com 7 filhos? Era uma pobre família que a miséria envolvia e pouco a pouco apertava em seus braços. Aconteceu, porém, um inverno mais rigoroso que os demais. Jean não encontrou trabalho. A família não tinha o que comer. 7 crianças completamente sem pão. Um domingo à noite, Maubert e Zabier, dono de uma padaria na Praça da Matriz de Faverolles, já se preparava para dormir quando escutou um violento golpe na vitrine que dava para a rua. Chegou justamente a tempo para ver um braço que se introduzia, através da grade de proteção, por um buraco do vidro quebrado a sucos. O braço pegou um pão e o carregou. Zabier saiu a toda pressa. O ladrão já ia longe, mas conseguiu alcançá-lo e o segurou. O ladrão já havia jogado o pão, tendo, porém, o braço ensanguentado. Era Jean Valjean. Isso aconteceu em 1795. Jean Valjean foi levado diante dos tribunais daquela época por roubo e arrombamento durante a noite numa casa habitada. Ele possuía uma espingarda, que manejava com perfeita maestria, e caçava em lugares proibidos, o que o prejudicou bastante. Contra essa espécie de caçadores há um preconceito muito legítimo. Eles, como os contrabandistas, estão a um passo do salteador. Contudo, digamos de passagem, entre essa classe de homens e o hediondo assassino das cidades, há um abismo de diferença. O caçador furtivo vive nas florestas, o contrabandista nas montanhas ou no mar. As cidades produzem homens ferozes, justamente porque os corrompem. A montanha, o mar e a floresta tornam os homens selvagens, desenvolvendo-lhes o lado animalesco, mas quase sempre sem destruir-lhes o lado humano. Jean Valjean foi declarado culpado. Os termos do código eram categóricos. Nossa civilização tem momentos terríveis. São os momentos em que uma sentença anuncia um naufrágio. Que minuto fúnebre assim que a sociedade se afasta e relega ao mais completo abandono um ser que raciocina. Jean Valjean foi condenado a 5 anos de trabalhos forçados nas galés. Em 22 de abril de 1796, anunciou-se em Paris a vitória de Montenotte, ganha pelo Supremo General do Exército da Itália, que a mensagem do diretório ao Conselho dos 500, datada de 2 Floreal do ano 4, chama de Bonaparte. Nesse mesmo dia, em Bicêtre, dezenas de desgraçados foram acorrentados, entre eles Jean Valjean. Um antigo carcereiro da prisão, atualmente com quase 90 anos, lembre-se ainda perfeitamente desse infeliz, ligado à extremidade da quarta corrente, no ângulo norte da prisão. Estava sentado no chão, como todos os outros. Parecia nada compreender de sua situação, a não ser que era horrível. Talvez sua imaginação de homem completamente sem cultura percebesse também o exagero da pena que lhe fora imposta. Enquanto a golpes de martelo rebitavam a cavilha de sua garvelheira, ele chorava. As lágrimas o sufocavam, impedindo de falar. De tempos em tempos, conseguia dizer somente isto. Eu era podador em Faverolles. Depois, solucionando ainda, levantava e abaixava a mão direita 7 vezes seguidas, como quem toca sucessivamente 7 cabeças de altura desigual. E com esse gesto podia-se adivinhar que, qualquer que tivesse sido o seu crime, ele o cometera para vestir e dar de comer a 7 pobres crianças. Partiu depois para Toulon. Aí chegou após uma viagem de 27 dias, numa carroça, com a corrente ao pescoço. Em Toulon, vestiram-no com um macacão vermelho. Desvaneceu-se tudo o que havia constituído a sua vida, até o seu próprio nome. Seu número era 24.601. Que aconteceu à irmã? Que sucedeu a 7 crianças? Quem se interessa por isso? Que acontece a um punhado de folhas de um arbusto esmagado pelos pés dos que passam? A história é sempre a mesma. Aquelas pobres criaturas de Deus, carecendo de apoio, guia e abrigo, ficaram ao léu, quem sabe até indo cada uma para o seu lado, mergulhando na fria bruma que absorve tantos destinos solitários. Mornas trevas onde, na sombria marcha do gênero humano, desaparecem sucessivamente tantas cabeças desfortunadas. Deixaram a própria terra. O campanário daquela que havia sido a sua ilhagem esqueceu-os por completo. O próprio Jean Valjean, depois de alguns anos de cárcere, não se lembrava mais deles. Naquele coração onde antes havia uma chaga, havia agora uma cicatriz. Eis aí tudo. Apenas uma vez, durante todo o tempo que passou em Toulon, ouviu falar da irmã. Foi, creio eu, no fim do quarto ano de prisão. Não sei de que modo lhe chegou essa notícia. Algum conterrâneo que os havia conhecido tinha se encontrado com sua irmã. Ela estava em Paris. Morava numa pequena rua perto da igreja de Saint-Citel, na Rue Gerpin. Tinha com sua companhia somente uma criança, a menor. Onde estavam as outras 6? Talvez nem ela mesma o soubesse. Todas as manhãs ia a uma tipograte biografia na Sambot, número 8, onde se empregava como bruxerada. Devia estar no serviço às 6 horas da manhã, portanto no inverno antes do sol raiar. No edifício da tipografia havia uma escola, para a qual levava o filhinho, então com 7 anos. Mas como seu trabalho começava às 6 e a escola só abria às 7, era preciso que a criança esperasse ao relento, e isso em pleno inverno. Não queriam que a criança entrasse na tipografia, porque, como diziam, atrapalhava o andamento do trabalho. Os operários, amanhã, quando passavam, vinham o pobre pequeno sentado na calçada, caindo de sono, muitas vezes adormecido, agarrado e curvado sobre sua maleta. Se chovia, uma velha senhora, a porteira, tinha pena, e o recolhia em seu quartinho, onde não havia mais que uma pobre cama, uma roca e 2 cadeiras. O pequeno dormia em um canto, abraçado ao gato, para sentir menos frio. Às 7 horas, entrava para a escola. Foi tudo o que contaram a Jean Valjean. Isso o entreteve por um dia. Foi um minuto, um relâmpago, uma janela subitamente aberta sobre o destino desses seres que ele havia amado. Depois a janela tornou a fechar para sempre e nunca mais ouviu falar a esse respeito. Nenhuma notícia lhe chegou aos ouvidos. Nunca mais os encontrou. E mas também não mais os encontraremos na continuação desta história. Pelo fim desse quarto ano de prisão, chegou a vez de Jean Valjean tentar uma fuga. Seus companheiros o ajudaram, como se costuma fazer nesses lugares. Fugiu. Por 2 dias andou livremente pelos campos, se é que se pode chamar de liberdade a sentir-se caçado, ter de olhar para trás a cada instante, assustar-se ao mínimo ruído, ter medo de tudo. Da fumaça de uma chaminé, de um homem que passa, do latido de um cão, do galope de um cavalo, de um relógio que bate. Do dia, porque está claro. Da noite, porque está escura. De um caminho, de um atalho, de um arbusto, do sono. Na noite do segundo dia, foi preso. Havia 36 horas que não tinha comida e não dormia. O Tribunal Marítimo condenou-o por esse delito a mais 3 anos de prisão, o que elevou a 8 anos a sentença. No 6º ano, teve ainda outra chance de escapar, mas não foi feliz. A hora da chamada não respondeu. Deram o alarme com um tiro de canhão. E os guardas o encontraram escondido sobre a quilha de um navio em construção. Resistiu, mas inutilmente. Evasão e rebelião. Esse fato, previsto pelo Código Especial, foi punido com mais 5 anos, dos quais 2 com duplas correntes, 13 anos. No 6º ano, nova tentativa de escape, mas não foi a melhor vez. Mais 3 anos de prisão, 16, portanto. Enfim, creio eu que foi durante o 13º ano que tentou evadir-se pela última vez, sendo preso depois de 4 horas de ausência. Mais 3 anos por essas 4 horas, 19 anos. Em outubro de 1815, foi posto em liberdade. Havia entrado em 1796 por ter partido um vidro e roubado um pão. Façamos um pequeno parênteses. É esta pela segunda vez em que, nos seus estudos sobre a questão penal e a condenação pela lei, ao autor deste livro se depara o furto de um pão como ponto de partida para o desastre de toda uma existência. Claude Gueux havia roubado um pão, como Jean Valjean. Jean Valjean entrara para as galés solucionando e gemendo. Saiu completamente impassível. Entrou cheio de desespero. Saiu sombrio, taciturno. Que se terá passado no íntimo dessa